vai um maltrapilho bem vestido, mulambo perfumado, faz mais um furo no cinto, faz mais sentido, fluindo no instinto, magro e drogado. Listen to the lesson, lição sem vinho tinto, mil grau, 60 blau grau, alcoólico do absinto, cheiro de flor boa no recinto e tal. Também tem cheiro de inveja, boiando no assunto que nem vitória régia. E o que régia? Planejo, Deus ri, mas admira minha estratégia. Até que o significado da palavra se dilui. Ainda sou Gustavo, filho de Dona Giselda e seu Rui. Boa ideia pra deleite da plateia, vai que vai, eu fui que fui. Pego as nuvens nas mãos e torço a chuva delas. Segura de baixo, meu bem, eu esculacho, preparei suas umbrelas. Vencer a mim mesmo é a questão, questão que não me vence. Minha cabeça falante fala pra caralho, aí my talking head stop making sense. Eu vim de onde tudo é imediato, tô descalço e no sapato. Quando legalizarem a planta, qual vai ser o seu assunto? Cara chato, habito as fronteiras da travessia do espelho, point of no return. No confinamento as paredes são minhas páginas de cimento, Babylon burn. Jurei por Deus que ia acertar as contas, e aí lembrei que é Deus quem acerta as contas. Ele acerta no início, no meio e no fim das contas. Quem somos nós nesse mundo complicado? Danger zone, sou só mais um. Sente o som e o peso da pata do pirata, sem garrafa de rum. Mostre-me um homem são e eu curarei. You're running and you're running and you're running away. Não posso correr de mim mesmo, eu sei. Nunca mais é tempo demais, baby, o tempo é rei. E em febre constante, e o dom da cura. Nem mais um instante, sem o som e a fúria. Não posso correr de mim mesmo, eu sei. Nunca mais é tempo demais, baby, o tempo é rei. Se um dia a coragem foi líquida, agora ela é sólida, irmão. Tenho não só que lidar com a vida, lido com ela sem pós, sem dó, então. Sozinho eu tô em má companhia, tá ligado? Nem durmo mais tanto. Linha por linha de café e aguinha, sempre datado pro próximo pranto. O sol nasce e eu trabalho e o sol se põe. Vagabundo achar que é fácil, não trabalha e só supõe. Que se eu não mudar, nada muda. Vários furos de brasa na bermuda. Insone, o ano voa, cochilo em maio. Sonho com ensaio, já tem panetone. Juventude sônica, 1% de chance, 99% de fé. Minha trajetória orgânica, que nem o meu café. Às 5 em ponto encontro vocês. Tem um aneurisma marcado pras 6, pontual. Viciado em caos, amanhã tudo outra vez. Ritual de lua habitual. E o que eu quero e o que eu preciso nem se reconhecem quando se encontram na rua. Faço o que é preciso, você me conhece, meu canto te encontra na rua. Lá onde Kurt é rei, Rakim é Deus, Nina Simone manda. Extra punk é lei, então toco o play do Black Flag na varanda. Mostre-me um homem são e eu curarei. You're running and you're running and you're running away. Não posso correr de mim mesmo, eu sei. Nunca mais é tempo demais, baby, o tempo é rei. Em febre constante, e o dom da cura. Nem mais um instante, sem o som e a fúria. Não posso correr de mim mesmo, eu sei. Nunca mais é tempo demais, baby, o tempo é rei. Mostre-me um homem são e eu curarei. You're running and you're running and you're running away. Não posso correr de mim mesmo, eu sei. Nunca mais é tempo demais, baby, o tempo é rei. Febre constante e o dom da cura. Nem mais um instante sem o som e a fúria. Não posso correr de mim mesmo, eu sei. Nunca mais é tempo demais, baby, o tempo é rei.